Eu Zé, você sabe que é um amor. Seu nosso momento de abrir de ator. Mas o que importa ouvir você surgir. Depois de fazer as pazes, namorar. Eu tenho um grande amor por teu, meu bem. Tô nova face as minhas. Insensatez. Venha, vamos andar. Vem de má TV. Leva-se, mostrou isso, sou. Eu sei, você sabe que é um amor. Temos um momento de brilhador. Mas o que importa ouvir você sorrir. Depois as faças passas namorar. Eu tenho um grande amor.